Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, ou boa noite, neste caso, sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 4 de fevereiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, dedicado, neste caso, ao ano de 1957. O ano em que se realizou, então, este Festival Eurovisão da Canção, que desde logo perdeu duas características do Festival de 1956. Primeiro, ou neste caso até três. Primeiro, deixou de ser reconhecido como Grande Prémio. Apenas foi assim reconhecido, como, tanto na Alemanha, como Grosser Preis. Na Alemanha, então, apenas foi designado desta forma. Em França, já era o concurso da Eurovisão, e nos restantes países também a designação de Grand Prix perdera-se. Aliás, na Alemanha também seria o único ano em que esta designação seria oficialmente adotada. Digo-lhe também que outra das características foi o facto de já não poderem participar duas músicas, mas sim apenas uma por país. E já não foram 7, mas sim 10 os países participantes. Digo-lhe também que outra das características foi em relação à votação. Neste caso, a votação foi feita apenas por telefone. Os júris já não marcaram presença e a Suíça já não pôde mais fazer parte da delegação de votação da Bélgica. Em votação também houve uma outra característica que mudou distintamente. Foi o facto de cada país já não poder votar na sua própria canção. A ligação foi feita por telefone para cada jurado, que aliás teve muito pouco tempo para decidir quem é que iria ou a quem é que iria atribuir as respectivas pontuações. A Holanda venceu com 31 pontos, bastante distinta, ou bastante distante aliás, dos restantes classificados. Ora, uma votação, digamos, renhida para os segundos classificados. A Holanda com Corey Brokken, que já havia participado precisamente no ano anterior, acabaria mesmo por levar, portanto, este festival para casa, digamos assim, ainda que na altura não houvesse ainda a regra de que cada país anfitrião apresentaria o festival, aliás, cada país vencedor apresentasse no ano seguinte o festival Eurovisão da Canção. Essa foi apenas uma regra que se adotou mais tarde e também muito por culpa do aumento de países. Inicialmente o que estava previsto era uma rotatividade já prevista, já definida, só que o aumento de países fez com que essa regra se tornasse inviável. E por isso mesmo, então, decidiu-se que cada país, ou seja, cada país vencedor, levaria para si a edição seguinte do festival Eurovisão da Canção. Ora bem, isto aconteceu, por exemplo, agora no ano de 2011, o Azerbaijão venceu e vai levar para Baku a sua, ou seja, esta edição de 2012 do festival Eurovisão da Canção. Vamos aqui conferir algumas das músicas que, neste caso, foram as 6 primeiras classificadas. Vamos conferir as músicas que melhor se classificaram neste festival da canção, ou Eurovisão da Canção, 1957. Eu faço questão de referir o Festival Eurovisão da Canção porque mais tarde surgiu o Festival Eurovisão da Dança. É verdade. Mas essas já não são contas para o nosso rosário. Deixe-me dizer também que neste caso o visual foi algo mais distinto. Ainda não se tinha adotado a ideia de realizar em grandes espaços. Foram muitos ouvintes na rádio que assistiram a esta Eurovisão da Canção de 1957, peço desculpa, mas é verdade também que houve um aumento exponencial de telespectadores deste festival, que nos anos 60, por exemplo, já constituía uma grande parte das audiências enquanto estava no ar um pouco por toda a Europa. E eram os eventos de referência para a rádio e para a televisão. Como é lógico, o surgimento da televisão, ou neste caso a suspensão, permitiu que o festival Eurovisão da Canção tivesse um outro espetáculo. Dou um exemplo, uma situação muito interessante na altura, não havia, havia um descuidado tal na apresentação, que por exemplo, por vezes acontecia que a banda começava a tocar a música e ainda nem os artistas tinham entrado no palco para a interpretar. Como é lógico, a orquestra dava sempre tempo para que o grupo se organizasse e, se fosse preciso, tocava uma segunda vez ou uma terceira vez um solo, mas, enfim, regra geral, isso também não acontecia. Continuou a ser obrigatória a presença máxima de 6 elementos por cada grupo. A regra que se implementou para futuras edições do festival Eurovisão da Canção foi simples. A duração máxima de 3 minutos e meio de cada música. Quem não cumprisse esse tempo podia ser desclassificado. Apenas uma nota de curiosidade, vou falar nisso mais lá para a frente. Em 1978, esta regra foi adotada, de uma forma, ou melhor, foi uma nova regra adotada, e porque houve mais países a participarem, o tempo das músicas foi reduzido de 3 minutos e meio para 3, e é, aliás, o tempo vigente atualmente. Vamos aqui desde já conferir os dois primeiros lugares neste festival Eurovisão da Canção. Primeiro, como disse, a música então que venceu pela Holanda, Corey Brokken, que nos traz aqui o tema Net House Tune. É como se chama então a primeira música, como se ouvir, que venceu o festival Eurovisão da Canção, ano de 1957. Já o tema La Belle Amour, de Paul Lejardin, venceu, aliás, ficou no segundo lugar pela França. São estes os dois primeiros temas que vamos ouvir nesta edição do nosso Histórias da Eurovisão para 4 de Fevereiro de 2011, 2012, aliás. Zit niet zo suf met die eeuwige krant, gaat niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand, maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog? Ben ik nog altijd die vrouw? Waarmee je destijds, wanneer was dat toch? Per se dat avontuurtje hebben wou. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag nog eens om een zoen. Breng me weer rozen, sta weer te blozen. Als je me ziet, net als toen. Wees nog eens lief en galant. Vind me weer mooi en charmant, dan wordt de wereld weer net als vroeger, een sprookjesland. Ja, je wordt dik en je haar wordt al grijs, maar je kunt heus nog wel flirten. Ach, je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs, nurks en baldadig om beurten. Weet je nog, zeg nu niet nee. Weet je nog dat je toen zei? Het gelukkigste paar, dat zijn wij met z'n twee. Mijn liefde, liefste lief, gaat nooit voorbij. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om een zoen. Breng me weer rozen, sta weer te blozen. Als je me ziet, net als toen. Wees nog eens lief en galant. Vind me weer mooi en charmant. Dan wordt de wereld weer net als vroeger, een nature, les lilas, les petits oiseaux, le muscadet, la friture et la belle aventure. Suivez le bord de l'eau, vous verrez une guinguette où vous pourrez vous griser au flonflon d'un bal musette, des yeux clairs de Lisette avant de décider dans un baiser de tout oser. Comme l'eau coule à la fontaine, cette chanson, c'est la chanson que filles et garçons chantent chacun à sa façon. Elle sera la chose certaine dans tous les cœurs et pour toujours, la chanson de la paix, l'amour. Redonnons-la sous les lilas et l'on-la par-ci par-là, c'est la belle amour. Cependant, voici l'automne, la guinguette au vol éclos. N'a plus d'amoureux, personne ne vient quand le ressonne rêver au bord de l'eau. C'est le bal des feuilles mortes qui dansent sur le gravier et qui vont de porte en porte au vent qui les emporte, tournoyés par milliers en attendant. Quoi? Le printemps. Par-là, c'est la belle amour. La belle amour. Mais dois temas que vamos ouvir, atenção, porque aqui é um país estreante. O terceiro lugar foi a Dinamarca. A música de Wilk and Winkler. Skibbet, Skal, Sejla e Nat, é como se chama esta música que vamos então ouvir, e que ficou em terceiro lugar representando a Dinamarca. Estávamos então no ano de 1957. O quarto lugar já é conhecido, não é? Aliás, até porque, como falei na semana passada, os alemães estiveram debaixo de uma polémica, acreditando-se que o segundo classificado seriam os alemães, e teria sido por este motivo que a Alemanha teria organizado a edição seguinte do festival Eurovisão da Canção. Nós por cá pensamos que, por uma questão política de manter a Alemanha mais unida, este festival realizou-se com o sentido de dissuadir qualquer intervenção soviética ou norte-americana naquela altura, não é verdade? Iam estar ali muitas pessoas e ia haver ali uma grande mediatização dos meios de comunicação social e era inevitável. Portanto, qualquer ação seria fortemente visionada ou assistida por vários órgãos de comunicação social. Esta pode também ter sido um dos motivos, este, para a organização no ano de 1957, para o festival Eurovisão da Canção. A verdade é que uns anos depois, a Alemanha acabaria mesmo por ficar dividida entre União Soviética e Estados Unidos da América, no chamado Muro de Berlim, com o surgimento da RDA e RFA. Mas isto já são futuros acontecimentos. Em 1957, a música de Margot Hatcher, Margot Hecker ficava então em quarto lugar, interpretando Telefone, Telefone. Estas são então as próximas duas músicas que vamos ouvir, representando respectivamente a Dinamarca, que ficou em terceiro lugar, e a Alemanha, que ficou em quarto. Fra Velda Mintes, a Halda no Kvik, ja tilstår mit hjerte, giv ligesom et stik. Imens jeg kysser dig nu, jeg elsker dig du. men skibets skal sejle i nat. Men skibet skal sejle i nat. Vi mødtes i sjov, vi sværmede lidt. Men det der var let sind, blev alvor med et. Og du blev alting for mig, nu er der kun dig. Men skibet skal sejle i nat. Ja, skibet skal sejle i nat. Vi lægger en plan, vi drømmer en drøm. Vi kæmper os fremad, trods modvind og strøm. Mod det vi ønsker så helt, så ser vi med et, at skibet skal sejle i nat. Ja, skibet skal sejle i nat. Aften i nymånens tegn, to står i mørket på kajen. Pige og mand, en fra sø, en fra land. Alting er sagt, nu står de der kun i tavshed. Til sidst siger hun: Farvel da, min ven, pas godt på dig selv. Jeg synes, du har været så fin og reel. Og jeg vil være dig tro, mit liv bliver os to. Men skibet skal sejle i nat. Men skibet skal sejle i nat. En skønt jeg er din, med sjæl og med krop. Og nu kan jeg larme og sætte mig op. Mod det jeg vil, der skal ske, og græde og be. For skibet skal sejle i nat. Ja, skibet skal sejle i nat. På en gang går verden i stå. Man hører signalklokken slå. Ens håb ligger knust. Hvert eneste et. Vi mennesker bestemmer så lidt. Den lykke vi tror er fast og solid. Den er kun på landlov, på ubestemt tid. For alt vi ejer skal bort. Vi tror det er vort. Men skibet skal sejle i nat. Ja, skibet skal sejle i nat. Mein Herz und meine Seele Tag und Nacht den Atem hält. Telefon, Telefon, lang war ich allein. Sag, wann werde ich zum Lohn endlich glücklich sein? Hallo, how do you do? Hallo. Merci beaucoup, so klingt's aus allen Ländern an mein Ohr. Hallo, grazie, sì, sì. Hallo, nada por mi, mein Herz ist schon vergeben, no, senor. Telefon, Telefon. Dass mein Herz und meine Seele Tag und Nacht den Atem hält. Telefon, Telefon, lang war ich allein. Sag, wann werde ich zum Lohn endlich glücklich sein? Estamos já no término da nossa edição. Vamos ficar agora com mais dois temas. O primeiro, ou neste caso o quinto, se quiserem, representou o Luxemburgo, o país que trouxe Daniel Depré para interpretar o tema Amour Morte. Amores Mortos. É como se chama esta melodia. Em sexto lugar ficou a Itália, com Corda della mia chitarra. A música foi interpretada, e muito bem interpretada, diga-se, por Nunzio Gallo. Estas são as últimas duas músicas que vamos ouvir antes do término de mais uma edição do Histórias da Eurovisão. Quero desejar então a todos os estimados ouvintes a continuação de uma ótima tarde-noite na companhia da Rádio Interweb. Quanto a mim, volto a encontrar-me convosco na próxima semana. Boa noite e até lá. Thank you.